você está desanimado, sofrendo com tantos problemas. Vamos conversar. Conta pra mim, não estejas angustiado. Eu sou teu pai, teu amigo e estou do teu lado. Filho, eu te conheço mesmo antes de você nascer. Nunca te abandonei, eu estou contigo e tu és meu. Agora levante a cabeça, essa prova chegou. Nova história. Às vezes na madrugada estás a chorar, teu gemido é tão grande, não consegue nem falar. Hoje chegou o momento de você cantar. Filho, levante a cabeça, eu vou te exaltar. Nova história.